sentimento. Quanto a isso, não há dúvida. É dádiva da louca vida. Junto, separado. Olha o quanto a gente já viveu. Olha o quanto a gente já viveu. Já teve no céu. Baby, eu sou sua praia. Chega dessa noia. Cê quer outra para. Nem quero um outro cara. Só sei que quando a gente encosta, se encosta, falha. Olha o quanto a gente já viveu. Já teve. Traz mil e uma possibilidades de fazer diferente, uma infinidade. Paciência, quer saber do meu passado, onde foi que eu errei? É melhor me perdoar porque eu já me perdoei. O que eu sofri só eu sei, já paguei. Se era pra pagar. Quando a gente gosta, gosta, nunca te questionei. Quem pegou, se bebeu, se cheirou, se já matou, morou. Nunca